Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo não tem ninguém, porque o Geomon faltou nesse episódio, mas do meu lado direito está o Lucas. Aos poucos eu vou pegando o lugar de todo mundo aqui. Ah, agora você tá com o pé na cadeira do Geomon, né? É. E diretamente do Japão está o Jefferson. Feliz com meus Joy-Cons de Splatoon. Nossa, cara, esses Joy-Cons são bonitos, hein? Que inveja. Eu curti, verde e rosa ficou bem bacana. É verdade, mano, eu acho que dá um contraste da hora pro controle do Switch. São duas cores só, né? O que, é que eu tô falando? Mas é muito bonito. Essa semana, na faculdade, eu tive uma aula de empreendedorismo. E nessa aula teve todo aquele papo, blá blá, tem que ter tais características, empreendedor. Aí a professora pediu pra todo mundo pensar numa pessoa com essas características. Aí eu pensei, bom, vou escolher o Mario. Eu? Sim, eu escolhi você. Eu citei lá, uma pessoa proativa. Sim, eu citei, você sempre tá fazendo as coisas, você corre atrás, etc. Eu gostaria, porque eu mais procrastino hoje em dia do que faço qualquer coisa. Na verdade, as pessoas acham que eu faço coisas, elas ficam impressionadas, mas enfim. Bem, eu usei essa imagem. Eu não sabia, mas ela fez uma competição na sala de todas essas pessoas. E você foi pra final, cara. Como é que era essa competição? A gente se dividiu em grupos, aí a pessoa tinha que ir lá na frente da sala em um minuto falar, assim, as características e por que escolheu a pessoa. Ah. Aí a galera tá falando assim, ah, eu escolhi meu tio porque ele morava na roça e ele criou um mercado, blá blá. Ah, mas aí foda-se, aí né, mano? Vou competir com o padeiro que fica com a mesma fachada a vida inteira. Não, você competiu com um cara gestor também, etc. Aí eu fui lá na frente, bom, vou citar uma galera aqui, um amigo meu da minha, mais ou menos da nossa cidade. Ele faz isso, blá blá blá blá, a gente tá fazendo nosso podcast. E a galera gostou. Mas eu acho que todo mundo votou em você por causa do nome, porque quando eu falei Mario, todo mundo perguntou se era atrás do armário. Malditos, malditos! Mas a pergunta que não quer calar, ele foi pra final e... E perdeu, infelizmente. Mas quem foi o cara que ganhou? O cara ganhou foi o do mercado, mano. Ah, vai tomar no cu, mano. Ele fez uma puta história sentimental lá, mano. Você tinha que ter falado que eu vim da roça também, ô Lucas. Arei terra a minha vida inteira. Não tinha roupa pra comprar. Sei lá, que eu era o Charlinho do mundo empreendedor. Gosto de batata ou gosto de estudar? Gosto mais de estudar, pô. Andava 14 quilômetros aí de pé descalço em cima de caco de vidro. Com um rio de piranhas. É, exatamente. Na próxima você já sabe qual é a história que você vai contar. Charlinho, garoto guerrido. Esse é meu amigo. A Gamescom, ela é uma feira anual de jogos eletrônicos que acontece na Alemanha e é considerada uma das maiores da Europa. A edição desse ano aconteceu entre os dias 22 e 26 de agosto, que foi na semana passada, onde várias empresas do ramo trouxeram novidades exclusivas anunciadas durante o evento. É exatamente como na E3, a Nintendo ela não realizou uma coletiva de imprensa, só que durante os dias da feira ela realizou um Nintendo at Gamescom, que é basicamente uma treehouse com gameplays e trailers dos jogos que vão ser lançados no futuro. Eles fizeram diversas lives, né, que duraram ao longo do dia, e o pessoal da treehouse foram se reunindo para apresentar trailers, novidades, discutir sobre o jogo e, na verdade, criar um hypezinho para o pessoal que estava assistindo. Era esperado que eles apresentassem dos jogos que já foram anunciados para o Switch e para o 3DS, mas eles também anunciaram algumas novidades e novos jogos, né? Começando pelos novos mapas de Splatoon 2, né? A Manta Maria e o Lost Outpost no Salmon Run. Além disso, também teve a nova arma, né? Que é o Bubble Blower. Eu gostei muito dessa arma, cara. Basicamente, dá pra trabalhar bem em equipe, porque você pega aqueles brinquedinhos de fazer bolha mesmo, que a gente brincava quando era criança, sabe? Uhum. Você faz umas bolhas gigantes, e todo mundo do seu time tem que atirar nessa bolha para explodir e matar os inimigos. Essa arma só dá pra ser usada no cooperativo, né? Ela é mais, acho que, um especial de uma arma que vai ser lançada. Ela não é a arma em si, entendeu? Mas, voltando aos mapas, eu tava sentindo muita falta do mapa novo no Salmon Run, porque tava ficando repetitivo os que já tinha. Acho que tem dois, na verdade, só. Na verdade, o pessoal tá meio que cagando pra Salmon Run, né? Porra, é muito bom esse modo, cara. Ele é assim, o carro-chefe pra mim no Splatoon 2, na minha opinião. Eles deveriam dar atenção melhor pra ele. Eu joguei um pouco, eu comprei Splatoon, mas eu tô sem tempo pra jogar, ainda não, tipo, na verdade, como eu não joguei o primeiro, eu tô meio sem opinião pra falar, assim, não aproveitei nenhum jogo base, assim, mas é claro que é sempre bom vir mais conteúdo. Eu vi um trailer esses dias do Splatoon 2, e não lembro se era um trailer ou um gameplay, mas eu fiquei com bastante vontade de jogar, apesar de ter comprado um e não ter jogado muito. O modo história, eu nem vou perguntar se ele tá melhor, porque, sinceramente, tipo, não me empolga muito. Mas vocês têm jogado cooperativo, Lucas? O modo online dele, visto como o pessoal tá jogando? Sim, eu tô jogando todo dia, cara. A diferença dos gameplays foi impactante pra deixar o jogo mais divertido? Então, ele tá bem melhor que o primeiro. Que nem você falou, o modo história, ele não te chama muita atenção. Mas no 2 ele tá bem melhor, porque a maioria das fases você usa uma arma diferente. Não é que no primeiro, que é só aquela metralhadora. Tem muito mais coisa, blá blá, etc. Mas o modo Salmon Run, ele é muito divertido. Ele aparenta não ser, mas é bem legal. No geral, eu tô gostando, assim. O multiplayer, ele tá a mesma coisa, né? Infelizmente, sabe? É, mas eu vi que tem muita arma nova, né? E tem muita coisa novidade nas fases, no gameplay, etc. É, então, eles tiraram bastante daquelas armas especiais que eram apelões no primeiro. Que nem no primeiro Splatoon tinha um especial que se virava um Kraken gigante, invencível, que matava todo mundo. Uma bosta, né? Não tem mais nesse. Eles colocaram outros novos que são mais equilibrados, na minha opinião. Eles dividiram os ranks, os modos, tá bem melhor a experiência. Mas tem defeito que me deixa irritado ainda. Você vai jogar o modo Turf... Ah, deixa eu jogar com meus amigos. Você não pode criar party. Você cai em time aleatório. Então, se eu tô jogando com 4 pessoas, a gente vai cair aleatoriamente nos 2 times. A gente não consegue jogar junto. E você chegou a usar aquele aplicativo lá? Não, eu não consegui usar. Eu acho que eu não consegui porque é do Brasil. Eu tô no Brasil, né? Aí não consigo baixar. Ah, é verdade. Porque a gente tem sempre essa restrição besta, né? É, muito idiota, mano. Que nem o do Parental Control do Switch. Eu tive que baixar numa conta de Portugal, mano. Com bigode? É, eu fiz o bigodinho assim. Em ARMS, eles apresentaram a nova personagem, o Pop, e junto com uma fase temática dela, né? Que vai ser disponível em breve numa próxima atualização. Ela basicamente é um personagem que parece um palhaço, né? E que pode infar. Ela é um palhaço. É. O que me dá muito medo, porque tem fan art de ARMS, já que ela infla, vai aparecer umas coisas muito medonhas, cara. Ah, mas se você entrar no Rule 43, 37, 32, enfim. Ah, só desabilitar o Safe Search do Google, você vai achar umas imagens bem interessantes aí pra ela. Tava precisando de um palhaço, não sei, acho que... ARMS é cultuar a diversidade, então acho que ela se encaixa. É, e uma personagem feminina, né, que é importante também. O que eu acho curioso é, essa personagem ela não tem características sexys, né, ela não apresenta isso. A característica dela é que ela é uma palhaça, obviamente a roupa dela é extravagante, né. E isso eu acho importante, porque uma das últimas personagens, né, tinha um pouco mais apelo sexual. A bundona, né. É, exatamente. Eu acho legal ter mais personagens desse tipo e variando, né? Criar uma grande diversidade. Tipo, eu fico fazendo comparativo com League of Legends, que lança personagens constantemente. E muitos dos personagens de League of Legends têm apelo sexual. Eu acho importante ter maior diversidade entre esses personagens, né? E, obviamente, trazer novos personagens pra melhorar a gameplay cada vez mais, né? E em ARMS, ter mais personagens é muito mais interessante com mais fases, né? Do que melhorar a mecânica, alguma coisa do tipo. É, eu vou ser sincero, eu odeio de verdade palhaço, eu odeio mesmo, sabe? Tem medinho? Tenho vontade, não, medo não, eu tenho vontade de socar mesmo, eu sou muito besta. Então, essa é uma personagem ótima, porque você pode socar ela até o fim. É, então, exatamente, mas eu acho que ela não me deixou com raiva, eu não achei ela muito besta, sabe? Porque geralmente palhaço tem aquela voz idiota, ele pega uma planta assim na roupa dele e joga água na tua cara, sabe? Coisa bem escrota, assim. Sabe o que você precisa, Lucas? É. De um João bobo. Eu já tenho aqui em casa um. Você fica socando de raiva, você... morra palhaço. O que eu queria falar de ARMS é só que eu acho que a Nintendo matou qualquer possibilidade de ARMS virar, sei lá, uma franquia relevante. Tipo, lançando Splatoon em seguida, velho. Tipo, a maioria das pessoas não tem tanto tempo, né? Então, lançando Splatoon em seguida, você simplesmente, sei lá, ligar ARMS é muito difícil. É, tá pegando poeira aqui mesmo, meu. Pode ser que ele seja o Wonderful 101 do Switch, né? Que seja o jogo que lançou no comecinho, é bom, mas ninguém joga mais. Na verdade, ele é divertido com os amigos. É que nem a galera já percebeu, o competitivo dele não vai rolar, não. Não é muito legal de assistir. Eu sei que aqui no Brasil a galera já tá treinando, já. Mas talvez, provavelmente vai aparecer no Nintendo World Championship lá que vocês falaram mal e eu tô com o Mario, aquele... campeonato é muito bom. Oh, boa, obrigado, hein, Jeff. Eu não sei se a Nintendo tá tentando insistir de ARMS aparecer na EVA, alguma coisa, mas eu espero que isso não aconteça. Bom, pra fechar dessa Lola Pops, teve duas armas novas, que é basicamente um nunchaku. São dois nunchakus e um escudo que reflete os golpes no oponente. Eu não jogo armas, mas, sei lá, eu tô mais fiquei mais interessado pela personagem do que pelas armas em si, né? Porque eu não sei qual que é a mudança, qual que é o impacto que isso vai trazer no jogo. A Nintendo também anunciou que vai trazer conteúdos novos, exclusivos para Rocket League, né? Eles apresentaram três temas novos para os carros de Rocket League, né? Que são de Mario, Luigi e da nave da Samus. Basicamente muda a aparência do carro, né? Fora isso, não muda mais nada. É simplesmente uma skin dos carros. Isso já era previsto, porque quando eles anunciaram na E3 um trailer do jogo, a gente já viu uns carros com chapéu do Mario e uns bigodinhos, né? Uhum. Então, conteúdo exclusivo já era esperado nesse caso. Era esperado, mas eu acho que é até necessário. Eu acho que você mostrar Rocket League pra, sei lá, como um produto em parceria com a Nintendo, eu acho que faz aquele nintendista olhar com melhores olhos esse jogo. Concordo. O nintendista fanático? Aquela pessoa que não tem múltiplos consoles, que só vive no Nintendo ou por necessidade ou por escolha. Às vezes o cara tem um preconceito quando o jogo chega na Nintendo, né, pra consoles da Nintendo, e de repente ela não quer jogar até uma versão, né? Ele fica menos raivoso, porque isso tinha nas outras plataformas e ignorava as plataformas de Nintendo. Acho que isso é um bom agrado. Parece que a gente tá falando de uma criatura, assim. Mas é um ser, o nintendista, ele é um ser. Onde vivem, o que fazem, o que comem. Nintendistas, no próximo bloco. A Nintendo também mostrou um novo New Nintendo 3DS XL, temático de Super Nintendo ou Super Famicom, né? É basicamente Super Famicom porque são as cores do aparelho. Ele chega no dia 13 de outubro e ele é muito bonito. Eu fiquei com muita vontade de ter um, obviamente não vou ter, porque 3DS eu já tenho o meu e não pretendo investir em outro, mas se eu tivesse se eu fosse comprar New Nintendo 3DS XL, eu compraria desse modelo. Eu não gostei muito. Eu não sei, eu ainda. Se eu fosse investir em outro 3DS, eu ainda ia ficar com a versão, sei lá, a verde do New 3DS XL. Nossa, mano, essa é tão bonita. É mais bonita que a do NES, pelo menos. Eu achei bem bonito, mas além de não pegar por causa do preço, né? É só na Europa, então tem trava de região e isso fode. É verdade, tem esse pequeno problema, né? Pequeno não, grande problema. E o Switch não tem trava de região ali, então meu dano. É verdade, o Switch seria melhor. Então eu espero que eles lancem um Switch versão Super Famicom. O que precisava era um Joy-Con com D-Pad com as cores do Super Nintendo. Aí sim, a galera ia comprar. Eu concordo, mas acho que eles lançariam os do Super Famicom apenas, não? Sim, o que precisaria é direcional. O Switch é uma merda. Você pode comprar um plastiquinho aí nos Mercados Livres da Vida ou no AliExpress, que com certeza o pessoal já tá fazendo muito acessório besta aí de plástico. Caralho, Mercado Livre entrega no Japão? Eles não entregam nem no Brasil direito, quanto mais no Japão, cara. A Nintendo também apresentou um trailer de Fire Emblem Warriors com foco nas cutscenes do jogo. Obviamente o jogo já vai chegar no final de 2017, mas já deu pra ver muito waifu ali em 3D, né? Eu já comentei aqui, eu não gosto porque tá focando muito em Awakening e Fates, assim, são personagens que eu não me identifico muito, assim, mas não tem o que falar, é Musou, né? É sempre a mesma coisa com a skin diferente, que nem o Jomon gosta de falar, mas eu não tô esperando muito, mas eu sei que quando chegar eu vou me divertir. Só tenho a dizer que tem uma personagem lá que tem uns peitos tão grandes que puta que pariu, mano. Cara, tem muitas personagens assim no jogo. Não, mas tem uma lá com um dragão específico, eu não sei o nome, né, mas é sobrenatural o negócio. Como esperado, a Nintendo mostrou um trailer de Metroid Samus Returns. E eles também fizeram um gameplay lá, né, na Nintendo at Gamescom. Eles mostraram não as novas armas, mas as novas habilidades que ela tem, né? E mostrou muito dos inimigos que vão aparecer, das dificuldades que ela vai encontrar nas fases, né? Que o jogador pode encontrar nas fases. Então, primeiramente, eu achei muito bonito o trailer. Eu já tinha visto, né? Obviamente na E3, etc, né? Gameplay de Metroid, mas pro Nintendo 3DS eu tô achando muito bonito. E parece que esse vai ser um jogo difícil. Assim, se eu conseguisse resumir, esse parece o Sonic Mania de Metroid, sabe? Parece que é um jogo feito pros fãs, como as pessoas estavam esperando. E eu espero que seja bom. Sobre essas habilidades que mostraram no trailer, uma delas eu achei bem diferente mesmo, é que para o tempo, de certa forma. Que a Samus tá andando, ela consegue deixar o tempo mais devagar, consegue desviar dos inimigos, etc. Tem uma outra que você fica indestrutível por um certo período. E tem mais uma lá que você atira uma porrada de míssil. Bom, basicamente o jogo parece Metroid raiz mesmo, sabe? Vou usar um termo. O que eu acho interessante é que eles pegaram um jogo velho e eles estão melhorando, sabe? É algo que eu gostaria muito que eles tivessem feito em Shadows of Valentia, né? Eu acho que a Nintendo acertou nesse caminho, do tipo, pegar um jogo velho, mas adaptar pro mundo moderno, adicionando dificuldade, coisas antigas e coisas novas e misturando, assim, deixando um produto melhor do que era no passado. É, até aquela mecânica de counter-attack é legal, que você reflete os golpes dos inimigos, dando um soco neles. Aquilo lá é totalmente novo, sabe? É uma coisa que muda o gameplay inteiro. Então, teve uma parte no trailer que eles mostraram o uso da Morph Ball, né? A Samus, novamente, entra em lugares menores quando ela tá com Morph Ball. Mas, em algum momento, eles falaram, olha, a gente vai trazer novas mecânicas, e a mecânica que eles apresentaram com a Morph Ball é que ela pode subir nas paredes, né? Isso já tinha, faz tempo, em outros jogos. Ah, já... Nossa, sou muito noob com Metroid. Desde o Metroid Prime, ela sobe nas paredes. Só tem uma crítica com relação ao trailer, que assim, Metroid, ele foi feito pra você ter essa sensação de solidão no espaço. E aparentemente é um jogo mais sério, né? Mas a Nintendo, por ser uma empresa que tem uma fama de ser coisas mais animadas, né? Mas, enfim. O trailer que foi apresentado era pra ele ser um pouco mais sério, só que o narrador não fez isso parecer, não, viu? Ele foi. Acho que parece que ele tava fazendo meio forçado, sabe? Uma coisa mais séria, meio forçada. Eu achei bem bosta também. Parece que ele tá falando: uma nova galáxia. Samus não está sozinha, mas eu estou aqui. Então, foi exatamente isso, ficou meio estranho. Então, eu achava melhor eles não ter colocado narrador e ter colocado só uma música tensa, mas até pelos gráficos coloridos você não tem essa sensação de solidão no espaço, sabe? Não, não. É muito... O jogo é claro. Até em caverna o jogo fica claro, isso é o problema. Exatamente. É que nem um Dead Space da vida. Eu tô pegando um exemplo muito forçado, mas o jogo é bem escuro. Pelo menos o primeiro, né? E o Metroid Prime também é, né? Ele é. Tem vários pontos do jogo que é bem escuro mesmo. Eu acho um pouco perigoso fazer isso no 3DS. Você não enxergar as coisas direito, até porque 3DS é portátil, você joga na rua, bate o sol também, você faz alguma coisa muito escura, fica... Você acaba sendo prejudicado pela portabilidade. Isso é um bom argumento. A Nintendo também apresentou uma nova fase, um novo mundo de Mario Odyssey. É o Anchoron Kingdom, que basicamente é um mundo que temático de culinária, né? Os personagens, eles são facas, garfos, né? Alguma coisa assim, cozinheiros, e você pode se tornar um Mario cozinheiro. Eu não vi esse trailer, e o que eu queria perguntar é o seguinte: vocês acham que a Nintendo vai ficar mandando um monte de fases assim, vai dar spoiler de toda a gameplay, assim como ela fez com Pokémon Sun and Moon? Então, isso que eu tô puto, cara. Eu não vi também esse trailer todo, eu vi umas imagens, porque eu quero evitar ficar olhando. Os caras vão mostrar todas as luas lá naquela cidade, vão mostrar no deserto, agora vão mostrar tudo nisso. Eu acho muito sacanagem esse tipo de coisa. Ah, mas eu acho que você esquece, né? Por exemplo, essa fase, eu acho que eles mostraram pra mostrar, pra apresentar como que as fases podem ter uma mecânica diferente, né? Você vê, nessa, pelo que eu entendi, você tem que completar um caldeirão lá, né? Que ele tá fervendo. Você tem que encontrar os ingredientes e as luas, né? E eles também mostraram como o Mario pode se transformar em outros objetos, no caso ele se transformou em uma bolinha de lava lá e conseguiu atravessar um rio de lava. Então, eu não acho que eles vão apresentar todas as fases. Eu acho que eles vão apresentar em alguns lugares como a mecânica muda muito. Mas de certa forma é meio chato você comprar, jogar e... Ah, eu lembro que tem que fazer um negócio no caldeirão. Aí você já faz sem expectativa, assim, de coisa nova, entendeu? Naquela missão, pelo menos. Mas sinceramente, eu tô esperando tanta fase em Mario Odyssey, assim como tinha em Mario Galaxy, que eu nem vou ligar. E eu tenho certeza que eu vou esquecer quando eu for jogar, então não tô muito com esse problema. Eu tô assistindo e tô gostando do que eu tô vendo. Essa fase me pareceu muito bonitinha. O Mario vestido de cozinheiro, ele pode comprar um chapéu de cozinheiro, uma roupa de cozinheiro, né? Quero ver mais roupas, né? Tenho grande expectativa de ver como as roupas podem enxergar, né? E na pior das hipóteses, a Nintendo ainda pode lançar DLC pra esse jogo que vão incluir novas fases, né? Porque se a gente acabar vendo o gameplay da maioria das fases, né? Eles podem lançar DLCs de fases que não existem. Então, ela pode estar sempre renovando. Eu tô tendo a dizer que uma hora você vira o Hammer Bros. Uma coisa que eu achei que não ia ter nesse jogo era motion control, você balançar os controles. Mas pra você jogar as coisas com o Hammer Bros, tem que ficar chacoalhando os controles. Eu espero que isso seja... pra desabilitar, porque sei lá, eu não gosto muito de usar sensor de... Ah, tá. Porque eu não gosto de usar sensor de movimento. Se você tá jogando com os motion controls junto lá naquele adaptador, como é que você vai ficar balançando? Exatamente, né? Fora a chance de quebrar, alguma coisa assim. Eu não gosto por motivos, assim, eu não quero ficar usando o sensor de movimento o tempo todo, gasta bateria e eu acho um saco. É, já passou a fase. Tá lá em 2002, 2009, né, 2010. Como sempre, a Nintendo anunciou novos títulos que vão entrar pra Nintendo Select, né? Pra, aquele, pra aquela lista de jogos mais acessíveis, né? Pra, pra galera da Nintendo. Acontece que grande parte, ou quase todos os jogos da Nintendo, eles não abaixam o preço depois que lançam. Só que eles criaram essa linha Nintendo Select pra incluir jogos clássicos que precisam ser comprados, que eles consideram must-buy deles, a preços mais acessíveis. No caso, eles colocaram Super Mario 3D Land, Luigi's Mansion 2 e Kirby Triple Deluxe a $20. Que pra gente não faz diferença nenhuma, né? Exatamente, a gente vai ver, nem vai ver jogo no, nas prateleiras, então... No final das contas, eu acho que não faz diferença pra ninguém, porque eu morando aqui no Japão, assim, você prefere comprar o jogo com a capa antiga, ó, usado, até mais barato do que esse preço, do que aquele jogo com um encarte feio do... Aqui não é Nintendo Select, é Happy qualquer coisa. Aí no Japão é Happy qualquer coisa, né? É isso. Mas a capa é diferente do Nintendo Selects? Não, é a mesma coisa, só o nome é diferente. Eu concordo com o Jefferson, acho que a capa é meio feia mesmo. Eu compraria o original, que é melhor. Mas o que vocês acharam dos jogos, né? O Super Mario 3D Land, ele é um jogo que é bom pro Nintendo 3DS, mas que eu não sei se mais alguém iria jogar, porque, sei lá, ele... Eu acho que ele foi bom na época porque ele era novo, sabe? Porque surgiu muitos outros jogos pra se jogar. O Luigi's Mansion 2 também foi um jogo tipo que lançou no 3DS, né? E eu acho que demorou muito pra ele abaixar o preço, etc. Porque eu acho que ele também foi comprado pela novidade. E Kirby Triple Deluxe eu acho que é um bom jogo, eu acho que merece ser comprado, sim. É, eu joguei os três e... Como os três são meio que de passar de fase, eu acho que eles não envelhecem tão rápido assim. Ainda mais que a gente ainda tá na geração do 3DS. Se tivesse saído outro portátil aí, ia ser meio... um pouco forçado, né? Então eu acho que vale a pena pra comprar quem não jogou ainda, né? Porque basicamente todo mundo que tem um 3DS já jogou o 3D Land. Não, eu joguei, assim, em outro console, porque eu não gosto de comprar jogos que tem uma curta duração. Ah, tá. Você vai jogar, passar, zerar e nunca mais vai ver o jogo. E 3D Land eu acho que tem 10 horas de jogo. Ah, eu gosto de jogo assim. Quando a experiência é boa, vale a pena. Não gosto muito de mensurar a qualidade do jogo pelo tempo. Não, eu sei, mas é que eu mensuro o custo-benefício do jogo. Não, sim, aí faz sentido. Ainda mais se você não compra tantos jogos. É, exatamente. Eu acho 3D Land obrigatório pra quem tem 3DS. Pra quem tem 2DS, eu acho que pode dispensar. Eu acho que se tem um jogo que justifica o 3D é no 3D Land. Você realmente precisava ativar o 3D pra alcançar algumas plataformas, enxergar algumas plataformas. É, eles também mostraram um gameplay de Nine Parchments pro Switch, que é basicamente aquele jogo que é o Magica, só que pro Switch. Eu não sei se dá pra declarar isso. É o jogo da Frostbite, que dá pra jogar em cooperativo, e você tem 4 maguinhos que você tem que usar as suas habilidades em cooperativo pra passar as fases. Só que elas interagem com o ambiente, que é basicamente Magica, né? É, sim. Eu acho que esse jogo tem potencial pela produtora Frozen Byte, assim. Eu gosto muito de Trine e também eu curti bastante Has-Been Heroes. Eu acho que jogo cooperativo no Switch não falta. Pela produtora que lança jogos de boa qualidade, eu acho que, apesar da temática meio besta de mago soltando fogo pra tudo quanto é lado, eu acho que, sei lá, tem potencial. É, eu não sabia da existência desse jogo, e quando eu vi eu fiquei com vontade de jogar, porque no Magica eu dava muita risada jogando com uns amigos. Ainda mais quando tem Friend Fire. Só que no Magica você jogava online, né? O benefício de comprar pro Switch é que você pode jogar no mesmo lado. É, melhor ainda, o difícil é juntar todo mundo pra jogar, né? Por fim, rolou uma premiação da Gamescom. Não por surpresa, mas a Nintendo ganhou muitos prêmios de Mario Odyssey. Começando pelo prêmio de melhor jogo da Gamescom. Ele também ganhou como jogo mais aguardado. Ou ele ganhou o prêmio de melhor jogo do Nintendo Switch, que sinceramente também não é muito difícil. Ele tava competindo com Mario, com FIFA 18 e Mario & Rabbids. Ele ganhou o prêmio de melhor jogo de ação. E isso ele tava competindo tipo, com jogos como Destiny 2, Call of Duty World War 2, Middle-Earth, eu não sei falar o nome desse jogo, e Star Wars Battlefront 2. Também ganhou como jogo melhor jogo da família. A Nintendo também levou prêmios de outros jogos também, que de melhor jogo mobile ficou pra Metroid Samus Returns. Ela só tava competindo com Danger Mouse. E melhor jogo de estratégia que ficou pra Mario & Rabbids Kingdom Battle. Ou seja, uma porrada de prêmio pro Mario Odyssey. Eu acho que isso aí é um resultado da qualidade do marketing desse jogo, sabe? e do como tá o jogo também, porque a quantidade de visualizações do trailer da E3, a galera jogando e dando opinião boa, tudo isso só demonstra qualidade, né? E é que nem você falou, é um carro-chefe, é como se fosse o AAA da Nintendo pra competir com o Uncharted da vida, sabe? Exatamente, é o maior investimento da Nintendo até agora, né? Em relação a outros jogos, né? O que ela tá, tem mais equipe trabalhando, né? Vai ter um refinamento muito maior. É de se esperar que esse jogo seja melhor mesmo por causa disso. É, eu acho que Mario Odyssey tá repetindo bem o que Breath of the Wild fez. É, ele ganha prêmio na indústria em geral. Eu acho que a Nintendo tá mostrando que se ela produzir jogos AAA, assim, grandes e que agrade o público, as franquias delas ainda tem cacife pra ficar ganhando tudo e possivelmente até, sei lá, ter naqueles prêmios de melhores do ano, ter dois jogos na Nintendo. É isso que faz vender o console também, né? Porque a Nintendo já não vai ter tanto apoio de alguns jogos third party, que nem Assassin's Creed, etc, por causa do hardware em si. Ele não aguenta rodar muito esses jogos. Então a Nintendo tem que vender o peixe dela com o melhor dela. Então, se o peixe é bom, a Nintendo consegue vender. Entrando naquela discussão que eu já coloquei aqui, a Nintendo só precisa fazer jogos bons e vender o console dela. Tipo, não precisa tanto de third parties, é só uns indies, acho que tá bom. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nessa semana nós tivemos o comentário do nosso grande amigo Rodney Vino Orellana. Então, ao invés de pedir pro Jomon, vou pedir para o Jô Lucas fazer as honras, por favor. Em vez de Jomon, vou pedir pro Jô Lucas. O Lucas aos poucos tá assumindo o lugar de todo mundo aqui. Vai ser o Lucas A3. Daqui a pouco eu tô gostando de Fire Emblem também. Imagina o Lucas A3, você vira... Então, Lucas, o que você achou desse jogo? Ah, eu achei muito bom. Ah, vamos lá. Boa noite, amigos. A expectativa sobre os jogos novos Pokémon vem em aumento, não é? Se eles anunciarem uma versão Alola de algum Pokémon de Sinnoh e ginásio de verdade, eu faço a reserva de imediato. E também odeio os Pokémon chaveiro, saco de lixo e sorvete. Bom, isso é uma opinião meio geral, né? Acho que não conheço alguém que goste deles. É, não é que eu me irrite, eu acho... O Keflik eu acho bonitinho. O saco de lixo, eu tinha achado um problema, mas depois o Jomon explicou melhor, né? Porque aí você tem os lixos... Que é o Koffing é um lixo tóxico, né? Ele é um lixo mais urbano, etc. Enfim, eu esqueci o que o Jomon falou, mas fazia sentido e eu relevei minha raiva. É, todos eles têm uma explicação meio besta por trás, né? Ah, mas eu prefiro esses pokémons do que os meio andrógenos. Eu acho mais divertido. É, eu concordo. E eu também prefiro esses Pokémon a pokémons com características mais antropomórficas, porque eles são mais bichinhos, né? Eu acho melhor. Bom, vamos lá. Por outra parte, queria lhes comentar algo engraçado. Veio uma sobrinha de 4 anos de visita lá em casa e ela percebeu um monte de games que tenho. Então já sabem, ela pediu pra jogar e tentei que jogasse o eSports, mas sem sucesso. Então eu me decidi. Se eu tiver filhos e eles não conseguirem chegar ao final do Mario World, não serão dignos de sequer olhar minha coleção. Caralho, mano! Isso é meio triste, hein, cara? Você vai ser aqueles vilões de filmes, assim, que treinam seus filhos pra serem o que você quer que eles sejam. Pra ganhar campeonato, né? É, e tudo que o cara queria ser era bailarino, sei lá, então... É problemático isso. Ai, ai. E para vocês, qual o melhor jogo pra iniciar uma criança no mundo dos games? Eu acho que é Dark Souls, cara. Porque você deixa a criança puta, e ela vai ser uma assassina serial killer, né? Você mostra a realidade pra ela, né? Você é um bosta, não consegue passar em nada. Eu concordo que o eSports é um bom jogo, a mecânica é simples e o sensor de movimento, acho que é bem interativo pra criança cansar e dormir logo. É, tem aqueles joguinhos infantis, lá, tipo Coelho Sabido. Ah, não, para, não. Não é jogo, velho. É jogo sim. Você point and click lá, você aperta e o coelho, muito obrigado, amiguinho, sabe? Coisas bem bestas. Manda assistir Dora, então. Talvez. Ou bota o Castelo Rá-Tim-Bum ali, cara, e deixa a criança ver. Só não deixar jogar o jogo do Castelo Rá-Tim-Bum, que aquilo dá muita raiva. Minha sobrinha de, acho que, 6 anos, né? Não sei a idade dela. É, enfim, ela gostou de One Two Switch. Ela não parava de querer jogar todos os minigames. Eu acho que aquele jogo, ela se divertiu bastante. Eu acho que quando é criança tem que ser coisa simples, coisa de toque, coisa nada coisa das antigas, analógico, direcional, coisa do tipo. Acho que você tem que criar a criança conforme o tempo dela, né? Mas a pergunta é, Jefferson, ela conseguiu interagir com o jogo? Por incrível que pareça, ela interagiu muito, até o apontar a bandeira pra um lado ou pro outro, como ela sabe inglês, tipo, ela fazia tudo certinho, eu fiquei bem impressionado. Ela ganhou de você? Não, mas ela foi bem. Então, a sua sobrinha é diferenciada por saber inglês, né? Antigamente vinha um priminho meu aqui que ele queria jogar por tudo Spider-Man. E ele não conseguia ir bem. Eu acho que o que eu consegui fazer pra fingir, pra eu ludibriar ele, é que eu deixava um controle na mão dele e usava o outro. Aí ele fingia que tava jogando, assim. Ele não entendia muito, mas ele tava vendo Spider-Man se mexer ali. Então, resolveu. E fica a dica aí, se você tem uma criança que não consegue jogar jogos de verdade, assim, jogos mais parrudos, ela quer jogar, dá um controle na mão dela, cara. Vai resolver tudo e joga ali, que ele já vai ficar feliz só por ver o personagem se mexendo. Criação na base da ilusão. Exatamente, essa é a vida. E pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar no nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. Apresente esse episódio para um amiguinho seu fã da Nintendo e não deixe de nos avaliar no iTunes, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.